Igreja Nova Unção de Deus. Igreja Nova Unção de Deus. Preparando uma noiva para Cristo. Vamos ver o efeito do arrependimento. Primeiro vamos ver o efeito do arrependimento em relação a Deus. O que ocorre quando nós nos arrependemos de verdade em relação ao mundo espiritual? O que que acontece? Aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é só voltar algumas folhas. Olha para mim, por gentileza. Nós temos o exemplo aqui, amados, do filho pródigo. Você já conhece a passagem, sim ou não? Quem conhece, diga amém. Em resumo, o filho pródigo, né, era o filho mais novo, que pediu ao pai parte da sua fazenda. Enfim, pediu ao pai a sua herança, e o pai concedeu. Depois de ter recebido, ele foi embora e gastou tudo na prostituição, como nós sabemos, e chegou a padecer fome, necessidade, como a palavra diz. E isso só aconteceu por causa da escolha que aquele filho tomou. O que nós estamos vendo é isso. As nossas escolhas, as nossas decisões, que são as decisões tomadas sem inspiração de Deus, acabam gerando situações na nossa vida que nos leva ao sofrimento. Não é isso? Era o caso do filho pródigo. Perdeu tudo e foi trabalhar com porcos. A Bíblia diz que ele chegou a desejar a comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Até que um dia ele caiu em si. O versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Pare, por favor, olha para mim. Então, através desses versículos, percebemos que ele se arrependeu. Ele se arrependeu, amém? Genuinamente. Caiu em si: puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Puxa vida, olha só a besteira que eu fiz. A decisão que eu tomei, olha o que gerou na minha vida. E é verdade, pessoal. Me desculpe, não fica triste com o que eu vou falar. Existem muitos filhos de Deus no meio de porcos. Existem muitos filhos de Deus desejando comer o que os porcos estão comendo, tendo inveja dos porcos. Metaforicamente falando, não é para ofender ninguém, tá, irmãos? Entenda o que o pastor está falando, seja espiritual, amém? Metaforicamente falando, os porcos são os pecadores. E às vezes os filhos de Deus estão ali, entre eles, e desejando comer o que os porcos comiam, e ninguém lhe dá nada. Sabe por quê? Porque não existe oportunidade para os filhos de Deus no meio dos porcos. Até porque Deus não quer você no pecado, na lama. E a pessoa luta, luta e não sai do lugar. Ninguém lhe dá nada, ninguém lhe dá oportunidade nenhuma. A vida não muda. Ela continua ali no meio dos porcos. Ela sabe que o pecado está ali. Ela sabe que as coisas erradas estão acontecendo ali. E ela permanece ali, no pecado. No meio daqueles que estão até zombando de Deus, da palavra de Deus. Aonde há prostituição, fornicação, vícios, bebedeira. Saia do meio dos porcos, amados. A solução para a sua vida está no Senhor. O seu socorro não vem do homem, não espera nada do homem, porque vão é o socorro do homem. Amém? O nosso socorro vem do? Vem do? Que fez os céus e a terra. Quem fez não foi o homem. Amém, irmãos? Quem fez foi o Senhor. Foi Ele que criou, foi Ele que construiu. É Ele que faz. Ele pode abrir a porta aonde você quiser que Ele abra. Mas o problema é que nós achamos que as portas serão abertas enquanto estivermos no meio dos porcos. E ninguém lhe dá nada. E você não percebe isso. O filho pródigo, ele caiu em si. Se arrependeu. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Dizia ele, em outras palavras. Puxa, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa situação? Perecendo de fome? Ele caiu em si e disse: eu vou voltar para minha casa. Ele se arrependeu, amém? E existem os efeitos do arrependimento. Primeiro, do ponto de vista espiritual, o efeito do arrependimento em relação a Deus. Quando nós nos arrependemos, olha o que isso provoca. O arrependimento abre as portas do céu para você. Se o pecado ele encobre o nosso rosto de Deus, como diz Isaías, você já conhece. Isaías 59, o versículo 1 e o 2. O versículo 1 diz que o ouvido de Deus não está tapado, o braço, a mão de Deus não está encolhida. Sim ou não? Não é isso? Mas os nossos pecados encobrem o nosso rosto de Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades formam uma barreira. Mas o arrependimento abre uma porta. Diga graças a Deus. E faz com que o Senhor te veja. Veja nesse caso aqui, o versículo 20 diz: e levantando-se, foi para onde? Foi para seu pai. Quando ainda estava longe, ele não estava perto, ele ainda estava longe. O que que aconteceu? Viu-o o seu pai e moveu-se de íntima compaixão por ele, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é interessante, porque o pai viu o filho. Isaías diz que os nossos pecados encobrem o nosso rosto de Deus e impeça Deus de nos ver. Mas o arrependimento abre, irmãos, o céu para nós. E faz com que o Senhor enxergue você. Faz com que o Senhor veja você. E não é só isso. Ainda existem outras coisas. Além de o Senhor ver, ele corre em sua direção. A Bíblia diz que o pai se moveu de íntima compaixão, vendo o estado do filho, e correu e lançou-se ao seu pescoço. O arrependimento faz com que o Senhor corra a seu encontro, faz com que a resposta chegue mais rápido, e a solução chegue mais rápido. Mas quando há um arrependimento genuíno, e o arrependimento genuíno não é aquele que só através de palavras, Senhor, eu me arrependo, mas no coração continua desejando o pecado. Senhor, eu me arrependo, mas depois volta à mesma prática. O arrependo genuíno, como o arrependimento genuíno, além de abrir os céus, fazer com que Deus venha ao nosso encontro, ele também muda o nosso cativeiro. Vamos abrir lá em Crônicas, o capítulo 33, segundo Crônicas. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso. Segundo Crônicas 33. Eu não posso amado Jesus. Quantos que chegaram lá? Pastor, eu não encontrei. Os irmãos se ajudam, os obreiros, eles se ajudam. Chegou lá? Olha para mim, por favor. Nós vamos ver o exemplo aqui de Manassés. E foi rei em lugar de seu pai Ezequias. Manassés foi fruto de misericórdia de Deus. Manassés, ele só veio ao mundo porque seu pai se arrependeu do caminho que andava. Você já conhece a passagem. Quando o Ezequias, pai de Manassés, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a sentença, Isaías foi à casa dele e disse: olha, você vai morrer, põe em ordem a sua casa. E o rei Ezequias virou o rosto para a parede, orou a Deus, expôs a situação dele e começou a falar: Deus, lembra que eu andei diante de ti em verdade, fiz o que era reto. E aí a Bíblia encerra a oração do Ezequias, e Isaías diz assim: e chorou Ezequias muitíssimo. Então ele mostrou arrependimento. E a resposta veio. A palavra mostra que o Senhor, antes de Isaías sair do pátio do palácio, o Senhor fala com ele, volta e diz para Ezequias: que eu ouvi a tua oração, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por quê? Porque arrependimento, irmãos, não se resume em palavras. É muito mais do que palavras. Tem que existir atitudes que provam, que comprovam este arrependimento. E o Ezequias não só mostrou com palavras, mas também com atitude. Amém? E Deus falou: fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos a ele de vida. E deu a ele a vitória contra os inimigos. E nesses 15 anos que Deus deu ao rei Ezequias, foi nesse período que Manassés nasceu. Então Manassés, irmãos, ele veio ao mundo e foi um milagre, né? Então ele tinha que entender muito sobre o assunto. Enfim, mas não entendeu. Quando assumiu o reino, se perdeu, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus procurou falar com ele, porque Deus é bom, amados. Deus é bom. Quando nós estamos num caminho errado, Deus procura usar pessoas para nos falar. Ele está falando a você agora. Mas o problema é que muitos não dão ouvidos, como Manassés. Olha o versículo 10. 33, 10. Segundo Crônicas, 33, o versículo 10. E falou ao Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Manassés não ouviu, como muitas pessoas. É aquela pessoa que, Deus entende. Está vendo a situação na minha vida, não está tão ruim assim. Afinal, as coisas estão boas para mim. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que ele dá um tempo para o arrependimento. Ele espera, se não me engano, em Apocalipse, no capítulo 9. Agora o versículo não me vem à memória, mas leia o capítulo 9 todo, você não vai perder nada não, amém? E fala desse tempo de arrependimento. Tem que existir. E Deus aguarda, ele manda a palavra, um usa outro. E aí as coisas não estão acontecendo, e a pessoa pensa que não, que Deus entende. Não, amado, ele está dando tempo para se arrepender. Arrependa-se antes que venha o juízo. O Manassés não ouviu. O versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Pare, por favor. A sentença veio. Manassés, o povo, acabou sendo atingido. E ele foi levado para a Babilônia como escravo. Lá na Babilônia, humilhado, numa situação terrível, Manassés, muito angustiado, arrependido, o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou ao Senhor. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus aplacou para com ele. O versículo 13. Ele fez oração e Deus lhe aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou o quê? Tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Pare e vamos entender. Então nós estamos vendo aqui os efeitos do arrependimento em relação a Deus, né? Deus, ele opera. Ele vem, ele atende. Vimos lá no exemplo do filho pródigo que o pai veio correndo. Se abriu, né, uma janela, o pai viu ao longe e correu para ele. Neste caso, estamos vendo Deus restituindo a Manassés o que ele havia perdido por causa das escolhas erradas, por causa das decisões erradas. Aquilo que Manassés perdeu, Deus devolveu. Queridos, eu não sei a sua situação, o quadro em que se encontra a sua família, o seu casamento. Talvez você perdeu a família por causa das decisões erradas que você tomou. A esposa descobriu, o marido descobriu e veio o fim do casamento. Você perdeu o seu reino, que é o seu lar, a sua casa. Talvez alguém perdeu a empresa, perdeu o cargo numa empresa, perdeu a condição financeira por causa de escolhas erradas. Mas quando há um arrependimento genuíno, Deus restitui aquilo que você perdeu. Não importa a situação, a solução está no arrependimento. Foi isso que Jesus pregou. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus saiu do deserto. Tinha muita coisa para falar. Estava cheio do Espírito Santo, porque durante aquele período ele jejuou, ele se consagrou. E sabe qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou quando saiu do deserto? Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Porque a necessidade que temos é de arrependimento. É essa necessidade que temos. É isso que vai fazer com que Deus, irmãos, mova em sua direção e mude este quadro. Deus fez com que Manassés voltasse ao reino. Por mais difícil que esteja a situação, Quando há um arrependimento genuíno, Deus vem e muda aquele quadro. Ele diz: se o meu povo se humilhar, mostrar arrependimento genuíno, orar, buscar a minha face, converter dos maus caminhos, eu vou ouvir e vou sarar a sua terra, vou perdoar os seus pecados. Deus mudou, restituiu, irmãos, o reino que Manassés havia perdido por causa das decisões, das escolhas erradas, do caminho que ele estava andando. Esse é o efeito em relação a Deus. Quando há um arrependimento genuíno, se abre uma janela no céu para você, que aquele pecado criou. Faz com que o Senhor Deus te enxergue. Ele corre na sua direção, a resposta vem mais rápido. E Ele restitui o que você perdeu. Diga amém. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Ele restitui o que você perdeu. Agora, os efeitos do arrependimento na nossa vida. Quando há um arrependimento genuíno, há uma mudança sincera nas nossas palavras, nas nossas atitudes. A pessoa que se arrependeu, irmãos, ela muda a maneira de falar e de se portar. Ela muda muita coisa no seu lar. E como eu disse, arrependimento é muito mais do que palavras. Nós temos de mostrar através de atitudes. Veja no caso do Manassés, ele prova que estava realmente arrependido. O versículo 14: e depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, e a roda até o fel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. O que ele fez? Ele começou a ter atitudes de arrependimento. Começou a edificar o muro, levantar o altar do Senhor, protegendo a família. Nós sabemos, o muro pode representar muita coisa. O muro representa o mandamento de Deus. O muro representa as nossas orações. E precisamos levantar o nosso muro. Manassés mostrou arrependimento, porque ele começou a observar os mandamentos do Senhor como não observava. Começou a praticar a palavra como não praticava. Começou a buscar a Deus como não buscava. A pessoa arrependida, ela faz isso. E não parou por aí. O versículo seguinte, o versículo 15: e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. O que ele fez? A Bíblia diz que ele tirou da casa do Senhor todos os ídolos, todos os deuses estranhos. Foi lá, foi limpando completamente, irmãos. Qual é a casa do Senhor hoje, pessoal? Quem, melhor dizendo, é a casa do Senhor hoje? Nós somos a casa do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E nós precisamos tirar da casa do Senhor todos os ídolos, amém? Todos os deuses, limpar a nossa vida por completo. Tirar, irmão, tudo aquilo que não provém do Senhor. Uma pessoa que se arrependeu da vida errada que ela vivia, dos vícios que ela veio praticando, né? Meu Deus, eu quero a libertação, eu quero me libertar do vício da bebida. Então ela tem que tirar da casa dela tudo aquilo que representa aquele ídolo. Mas alguns ainda mantêm na sua estante um uísque. Não, pastor, mas esse uísque é muito caro. Pois é, o pecado também, irmãos, é um preço muito caro que nós pagamos por ele. Foi o sangue de Jesus derramado. Não, mas é só para enfeitar. Mas o que vocês precisam entender, que aquilo ali, irmãos, é um altar do inimigo. Querendo ou não, o inimigo, através daquilo ali, destrói vidas. Você precisa tirar, se santificar, ter atitudes de arrependimento. Procurar realmente. Alguns ainda têm embaixo da cama, nas gavetas, escondido, revistas pornográficas, filmes pornográficos. Não, pastor, o senhor sabe, eu preciso de vez em quando uma inspiração. Irmãos, a inspiração tem que vir de Deus. O casamento, o leito tem que ser santo. Amém, Jesus? Assim devemos ver e agir. Ele tirou tudo, vamos ler o 15 novamente. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos. E o que mais? Como também todos os altares tinha edificado no monte da casa do Senhor. Então, todos os altares, essas coisas representam altares do inimigo. É onde ele se manifesta. O altar é onde um Deus se manifesta. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Guarde isso. O altar é onde Deus se manifesta. Abraão, por onde ele vinha, ele construía um altar. Não é isso? Por quê? Porque ali Deus se manifestava. Davi, quando pegou a Arca da Aliança para levar para a sua cidade, os homens que transportavam davam 6 passos. No sétimo, antes de dar o sétimo, eles construíam um altar. Amém? O que ele estava dizendo? No sétimo passo para Deus se manifestar, eles precisavam de Deus. É onde Deus se manifesta. Amém? Então, muitas das vezes, aquelas coisas na sua casa é onde o diabo se manifesta. Com pecado, lança fora, tira tudo isso. Efeitos do arrependimento. A pessoa que se arrepende, ela não quer nada do diabo na casa dela. Ela não quer nada do diabo na vida dela. Ela lança fora. Quem entende isso, diga graças a Deus. 16. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. E mandou ajudar e servisse ao Senhor, Deus de Israel. O que mais ele fez? Reparou o altar do Senhor. Qual é o altar do Senhor? Se o nosso corpo é o templo, o nosso coração então é o altar. Ele reparou o altar. Conserta o seu altar. Tira sentimentos facciosos, impuros, malignos, de mágoa, de rancor, que andam em seu coração. Limpa completamente. Você é de Deus, amém? O seu altar é onde Deus quer se manifestar. Mas talvez ele não tenha se manifestado porque o altar está quebrado. Alguns mantêm mágoa, rancor e outros sentimentos contrários à palavra de Deus. Ele fez isso. E o que mais, pessoal? Ele também ordenou ajudar que servisse a Deus. Ele procurou ensinar o povo a colocar o povo no caminho. Devemos fazer isso com a nossa família. Prosseguindo. Estamos no versículo 17. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto dos sucessos de Manassés e a sua oração ao Senhor seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a oração e como Deus se aplacou para com ele e todo o seu pecado e a sua transgressão e os lugares onde edificou os altos, pois bosque, imagens, escultura, antes que se humilhasse. E eis que está escrito nos livros dos videntes, ou seja, dos profetas. Queridos, o arrependimento genuíno, ele gera mudança nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso falar. Amém? Volta para o Evangelho de Lucas, por gentileza. Não vou me estender mais. Dois homens subiram ao templo, mas apenas um voltou justificado. E o que voltou justificado foi aquele que de fato se arrependeu. Foi aquele que mostrou arrependimento em palavras e atitudes. Eu não sei o que fez ou o que faz com que você venha ao templo, à casa de Deus. Mas eu sei que Deus pode fazer, querido. Aquilo que para nós é impossível, para Deus não é. Talvez nesse momento que eu estou pregando, em seu coração, na sua mente, há um questionamento, uma voz dizendo a você assim: mas em que eu tenho que me arrepender? Eu acredito que essa mesma voz também falou ao fariseu. Por isso que ele se justificava diante de Deus. Mas justificativas não traz justificação. A Bíblia fala que o pecado, ou melhor dizendo, o engano do pecado endurece o nosso coração. Hebreus 3:13 fala isso. Não permita que o engano do pecado endureça o seu coração. Se humilhe na presença de Deus. Por quê? O versículo 14. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Por quê, pessoal? Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Você quer ser exaltado por quem? Pelo homem ou por Deus? Quem quer ser exaltado por Deus? Então se humilhe diante dele nesta manhã. Fique em pé, amados, por gentileza. Abra o seu coração para ele. Ligue o seu pensamento em Deus. Esta palavra não é uma palavra para condenar você, querido. A palavra do Senhor não veio para te humilhar, para te envergonhar, para fazer você pensar que existem pessoas que são melhores que as outras. Não. Não importa o seu estado, não importa a tua situação, não importa o tão longe você tenha ido, você sempre pode voltar se você quiser. O filho pródigo foi tão longe, mas ele se arrependeu e voltou. Não importa o seu estado, ainda que você esteja sujo pela lama do pecado, ainda que você tenha perdido o teu nome, a sua família, o seu lar, o seu emprego, até a sua saúde, Deus é poderoso para restituir o que você perdeu. Arrependa-se diante dele nesta manhã. O arrependimento abrirá uma porta no céu e Deus verá você. Ainda que você esteja muito longe, mas Deus vai te ver. E Ele virá ao seu encontro. O Senhor virá correndo ao seu encontro. Quantos que buscam e buscam a presença de Deus? Existem religiões que algumas pessoas, para tentar alcançar Deus, estas pessoas ferem o próprio corpo, ficam se martirizando com correntes. Existem religiões que, para uma pessoa encontrar Deus, ela tem que fazer sacrifício. Há religiões que cometem o absurdo de sacrificar crianças, animais, e aqueles que até sacrificam a própria vida, oferecendo todos os bens que possuem, colocando no altar tudo que ela levou anos para conquistar. E ela faz isso porque o desejo do coração dela é alcançar Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor, Ele fala no Salmo 51, no versículo 17, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Você precisa só se arrepender, e Deus é que virá ao seu encontro, e Deus é que virá correndo ao seu encontro. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Tudo vai mudar. Tudo será diferente. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós nesta manhã. Preciso de ti. Diga isso para ele. Preciso do teu perdão. Eu preciso. Preciso de ti. Aleluia. Quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Uma coça. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer, não posso esquecer o que fizeste por mim, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Diga isso pra ele. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Eu preciso. Diga pra Deus, diga pra Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Aleluia. Precisamos tanto de ti, Senhor. Precisamos tanto da tua misericórdia. Precisamos tanto, Senhor, tanto. Assim como Isaías, que viu o céu aberto e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Assim como ele se colocou com humildade diante de ti, assim também nós nos colocamos, Senhor. Nós queremos um fortalecimento espiritual. Nós queremos um renovo, um avivamento. Mas para que isso ocorra, tem que existir um arrependimento primeiro. Por isso nós nos arrependemos, Senhor, de todos os erros, de todos os pecados que cometemos, conscientes ou inconscientemente. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Limpa-nos, lava-nos, santifica-nos para a glória do teu nome, Senhor. Gera, Senhor, em cada coração este quebrantamento. Gera esse quebrantamento no coração da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Deus, quebranta o meu coração, para que eu possa te encontrar e receber de ti o que eu venho buscando há muito tempo. Em nome de Jesus, eu te peço isto, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Senta um pouquinho, meus irmãos. Guarda no coração a palavra. Fiz uma oração objetiva, porque daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia e vamos orar um pouco mais ao nosso Deus. Amém? Eu creio que Deus vai assim nos abençoar mais.